Tá gravando? Todos dessa casa. Continue esta caminhada. Juntos. Sem ter desunião. Todos precisam se manter unidos. Muitos guerreiros foram colocados aqui para que esta obra dê continuidade, para que esta obra vá à frente. Muitos guerreiros estão por vir ainda. Esta casa não está desprotegida. Todos que estão sendo colocados aqui foram colocados por Cristo. E muitos irão vir, sim, para aprender. Muitos irão vir, sim, para evoluir, porque vai ser necessário. Pois muito ainda essa humanidade precisa crescer. Muito ainda esta humanidade precisa evoluir. Pois não há mais tempo. Não há mais tempo para engatear, para brincar. Chegou o momento. Chegou a hora. A hora de vocês crescerem. De vocês evoluírem. Pois os recados estão sendo dados. As mensagens estão sendo trazidas. E quem não ouvir, infelizmente, irá perecer na dor. Escutem o que todos aqui estão trazendo. Escutem as mensagens que estão sendo trazidas aqui nesta casa. Pois chegou o momento da evolução. O momento da evolução chegou e começa agora. Agora. Não há mais tempo, meus filhos, para brincar. Está na hora de vocês acordarem. Porque o que está por vir vai doer. Vai doer na alma, no espírito e na carne.